soltar a minha voz e gritar para o mundo saber. Se o teu problema é atroz, Cristo pode agora resolver. Porque Lázaro, quando estava morto, Marta foi correndo chamar o Senhor, que disse: mulher, não chores não. Estendeu a sua mão e Lázaro ressuscitou. Porque Jesus ainda é o mesmo que cura os enfermos, ele é mais que doutor. Jesus venceu a morte e só vencerá quem for seu seguidor. Jesus dá vitória a quem lhe adora, quem a cruz carrega. Jesus dá bênção bendita a quem nele acredita, quem pro mundo se nega. Escute que Jesus é conforto e também guarida. Se as barreiras estão nos teus caminhos, Cristo pode te mostrar a saída. Porque o cego em Jericó pediu a Jesus a sua bênção. Jesus cuspiu no chão e fez lodo, passou nos olhos do cego e lhe deu a visão. Porque Jesus ainda é o mesmo que cura os enfermos, ele é mais que doutor. Jesus venceu a morte e só vencerá quem for seu seguidor. Jesus dá vitória a quem lhe adora, quem a cruz carrega. Jesus dá bênção bendita a quem nele acredita, quem pro mundo se nega.